66, go 1160. Go 1160, complete aeronautical procedure, contact the tower 118.6. 118.6, tower, go 1160. Bom dia. O Kilo Kilo Lima, não há tráfego a reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação. No 755, acendo identificação, voando a Lagoinha para interceptar a chegada Bonfim. Essa via para 4 mil pés, o ajuste 9096. Para 4 mil, 9096, chegada bom. Já para o Terra Vida 367, o voo no 755. Salvador, Oxanel 6312, com informação, Foxtrot, autorização, recife. 6312, aguarde um instante, Caracol. Voo 1095, chame o centro Recife em 1260, alternão 1288. 260, 1288, obrigado e um bom dia. 3, 3, 3, 3, 3, 2, autorizado táxi via Alfa e Juliette do portão 02. Para falar das restrições de velocidade. Ok, muito obrigado. 3124. China 6312, autorizado Recife, conforme a rota do plano, peso Luna 7, nível 350 autorizado, saída Pouca, transição Aracaju, primeira curva esquerda, pista 10, acione 5477, controle Salvador 1208. Especialista Oxanel 6312, autorizado para Recife, conforme, peso Luna 7, no nível de voo 350. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, Napuca, Aracaju. 5477, ao transponder, controle 1208. Saída Puca, transição Aracaju. Puca, Aracaju, acompanha. Puxando a 6312, saída Puca com transição Aracaju. Confirmado, senhorita. Saída Puca, transição Aracaju. Agora o acontecimento correto, sem posicionamento. Chamada para a puxinha, 3, 1, 2. Solo, bom dia, voo 2196, atente na informação, Foxtrot. Aguarde o para a copa. Copia 2196. Voo 2196, autorizado o porto seguro, conforme a outro plano, posto 44, nível 3, 60 autorizado. Saída da Yulida, seguro. Primeiro curva à direita, pistão na zero. Achane 5502, controle Salvador 1208. Autorizado para Porto Seguro, conforme rota do plano de voo, Perzulu 44, nível 360. Saiu Leda Seguro, com curva direita da 10, 5502 no transponder, o controle 12080, posição 62, para o gol 2196. 2196, cotejo correto, sem puxa, acionamento. Vai chamar. Salvador Ground, good morning, go 1160 with you. Go 1160, clear taxi via Alpha and Juliet, apron 1, position 10. Juliet, paper 1, position 10167. 304, aguarde um instante para a cópia, Brasil. T3304, autorizado Brasília, conforme o todo plano, Zulu 17, nível aprovado 360, saída Arbor 1, transição Alessa, primeira curva à direita, pistão 1 a 0. Acione 5476, controle Salvador 1208. Autorizado o final do procedimento R-Nave, deixa para 2.500 pés, reporte quanto estabilizado. 2.500, para estabilizado R-Nave. 2.547.6. Turno 3.304, cotejo correto, sendo posicionamento. Salvador, usa A3. Então, 3179, mantém a posição, vai aguardar o ingresso do Boeing da Gol no portão 10, após livre push e chame taxi. Vale ingresso mais 10, após autoridade, tá? Papa Romeu, Oscar, Mike Delta, mantenha-se em condições visuais, reporte quando 2-0 milha de Salvador para descer. Oscar, Mike Delta. Diga. Mas em frente. Gol 2196. 2196, livre, puxa, chama o táxi. Vai chamar pro táxi 2196. Tan 3304, livre, puxa, estaná, chame táxi. Bono 755, complete a final e chame Torre Salvador 118 decimal 60. 186, já visual, obrigado, 755. Tan 3304. Ok, observado agora, iniciando o pushback. Ana 6311, está autorizado na Serra Vilta 367 para início do procedimento RNAVE e repórter estabilizado. 367, pode estabilizar. Como a Chanel 6312, puxa acionamento no 8. A Chanel 6312, mantém a posição, aguardando para iniciar o pushback. No 2. Salvador, tá? 379 para o táxi. 172 a bordo, 3 horas e 30, alterna para Galeão. Tan 3179, autorizado o táxi, vai seguir como número 2, o Boeing da Gol, no ponto de espera da 10, chame torre 118 decimal 60, que é legal 10 no meio. Gente, 10 no meio, vai ser como número 2, o ponto para a torre, 10 no meio, tá? 10 no meio. Pro táxi 2196, tá em 178 a bordo, 0250 de autonomia, confirme. Gol 2196, autorizado o táxi via Batione Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 60, QNH 1016. Esteja atento à movimentação à sua direita do Airbus Data. Assistente visual, parte no ponto de espera 1860, 2196, obrigado, Batione. Sala de valor ground. Good morning again, Lanao 4950. 4950, stand by ET clearance. Stand by, information box. Aeroporto 3304 seguirá como número 3, o Airbus da companhia, que está iniciando o táxi na parte 1, ponto de espera da 0, torre 118, decimal 60, QNH 1096. Gol 050, ajuste no 0 no 6. 050, via Golf, W. Meio 3, 1, 2, livre push, chame táxi. Livre push, essa é a nossa metade. Para táxi, você é 3, 1, 2. Lula 755, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportaremos antes da Juliette, Lula 755. Barra Romeu, acho que é Mike Delta, destino que está comandante para 500 pés, ajuste no 016, rebote no através do farol de tapão. 016, reporte na verdade do farol de tapão. Bom, 2171, adicione identificação, dessa via, chegada Bonfi para o nível de voo 060, ajuste no 06. Estacionário 63, São Gonçalo. Estacionário 6312, autorizado táxi via Bate 1, Índia no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 60, QNH 1096. Usando uma meia de libertar, partiu de branco. Sou 2196, contato radar na decolagem, suba via, saída da EL para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000 pés, direto Leda, sobe via para 360, gol 2196. Salvador, gol na 755, antes da Juliette. Gol na 755, mantém a posição. Mantém, gol na 755. 259, a presença está autorizada no Serra Vista 367 para início do procedimento terminado, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio, reposto estabilizado. Proa no 367, 4.000 e 16 no estabilizado, na 3. Foi o Anel 6311, complete ao final e chame por Salvador 118, decimal 60. Afirma, voo na 755 até o portão 3. Portão 3, voo na 755. Capitão Guilherme Romeu Bravo, prossiga. Entra no decolante de Rio de Janeiro, está com o plano de Vera Cruz. Vai mantendo 500 pés, está com um a bordo. Capitão Guilherme Romeu Bravo, consigo ter feito notificação para o plano de voo junto com a FLAES? Aqui vai ser, senhora, aqui com o Pereira lá. O senhor vai manter sobre voo na sobre Vera Cruz? Não, nem aqui, senhora, vou pousar, depois a gente fala na sequência. Gente, o Yankee é o meu bravo, 500 pés, está autorizado direto para a Cruz, reporte iniciando o cruzamento da Baía de Todos os Santos. Gente, bravo. Sua 3179, contato radar na decolagem, suba via, saída da EL para o nível de voo 320. É o aeronave que chamou o controle. Posta Mike Delta, senhorita, está passando através desse ponto. Posta Mike Delta, chame a torre Salvador 118, decimal 6. 18,6, Delta. Salvador Approach. 4001 891 back to 2002 150 English flag flying to that 1891, Coke identification, descent flight level 050 via Mari arrival, QNH 1016. Okay, descent to 050 West 1016 and request 5-3, it's at position 1891. 1891, clear to fly direct to top position. Request 5, top position, we are our information call for 1891. Controle, bom dia, gol 1184, passo 2-6-0, descida 1-5-0, paciência, informação boa. Como 184, aciona identificação, mantenha approach para bog para interceptar a chegada Mari, ajuste no 0 no meio, desça para o nível de voo 060, é o número 4 na aproximação. Ok, mantenha para bog, desça 060, gol 1184. Gol 2171, desça para o nível de voo 050, ajuste no 0 no meio. 050-06, gol 2171. Até Romeu Bravo. Tem frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais de rádio regresso. Dois 1 9 6, chame Recife na frequência 1 2 5, décima 1, secundário 1 2 8, décima 3 5. 2171 está autorizado, voo Serra Vita 367 para início do procedimento RNAVE. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio, reflexo estabilizado. 367, reflexo estabilizado, gol no 0, 2171. Passando 367, estabilizado o procedimento da 3859. Para 3859, reflexo Serra Vita 366. Melhor 366, 3859. Bom dia, tá 3304, decolou, arco 1, na sexta rodada. Tá 3304, contato radar na decolagem, suba via Arbor 1 para o nível de voo 360. 360 via arco 1, tá 3304. TAN 3859, complete a final e chame por Salvador 118-60. 118-60, 3859, bom dia, obrigado. TAN 3179, chame Recife na frequência 125-1, secundária 128-35. Gol 2171, reduza a velocidade para aproximação e reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2171. Sané 6312, contato radar na decolagem, suba via, sai da PUCA para o nível de voo 350. PUCA, nível 350. Azul 2762, prossiga. Tá, eu entendi que é para chamar estabilizado, cara. Passando, desça para 2500 pés para o procedimento terminado. Positivo, descendo para 2500 pés. Sim, te aguarde para a copa. Aguarda. Travel around, another 4950. Stand by HC Clearance, Bode Serra Mike 4950. É, stand by. Controle 6312, possível coordenar para o de Aracaju? Ele é 6312, mantém o perfil e aguarde. Perfeito. NH1, distância 1,500 feet, 181016, cleared. NH procedure, Leiber FC, Serra Vitor 366, report established. And confirm the message 1891. Descend 2,500 feet. Direct Serra Vitor 366. Our name procedure, report status. Okay, descend 2,000 feet, but we are performing our last X-ray running 1-0. And we can fly to the position of descend to 2,000 for 1891. Negative ILS X-ray runway 1-0, procedure news in Salvador is our name procedure. Okay, then you turned on procedure to ILS, wait. I'm flying, do you have to 366 or 369, confirm? I need procedure runway 10, negative ILS, wait. I need procedure runway 10, fly direct to Sierra Vitor 366 and descend 2,500 feet, report status. Okay, now 1-0 and I'm flying to 360, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500,

3859, autorizado táxi via Alfa Juliet até o portão 01. Alfa Juliet, portão 01, tá 3859. No 184, autorizado descer para 2500 pés, ajuste no 0 no 6. cancelada a restrição de altitude na posição ITAP. A posição ITAP da voz da Zika 366, autorizado R9 e reporte estabilizado. Ok, descenda 2.500, cancelada a restrição da carta em ITAP, reporte estabilizado, R9 da 10, Gol 1184. 184 está cancelada a restrição somente de altitude na posição ITAP. Ok, cancelada somente a altitude, Gol 1184. Então 3304, chame Recife na frequência 126, decimal 0, alternar 128, decimal 8. Diego 2171 livrou. Gol 2171, autorizado o táxi via Alfa e Juliette até o portão 08. 18-91, complete final in the call tower, 118.60. Acompanha Wills com tomada tower, 118.60, 18-91. É 6312, chame Recife na sequência 125, decimal 45, secundário 126, decimal 85. 6312, Recife 2545, alternando 126, 85. Sam 3663, aguarde um instante para copiar. E aqui, Romeu Bravo, mantendo 500 pés, reporte através do farol da barra. 663, cópia. Sam 3663, autorizado Guarulhos, comparado para o plano Pesolano 0, nível aprovado 340, saída da EU, Lida Motte, vai primeira curva direita, pistão 1-0. Acione 5514, controle Salvador 1208. Autorizado para Guarulhos, comparado na rota Pesolano 1-0, nível 340. Decola da EU, Lida Motte, vai curva direita, pode decolar já 1-0. 5514, Ancona, controle 1208, Sam 3663. Sam 3663, cotejo correto, chame para o estacionamento. Vamos lá. Pouso em Salvador, será no aeródromo de Salvador ou encerra em Jacuíndia? Vitor 366, Gol 1184. Gol no 1184, recebo que ainda está a uma milha de aviso 366, aguarde para a transferência de comunicação. Não afirmo, só estou avisando estabilizado na proa de Serra Vitor 366, Gol 1184. 1184, complete a final, chame Torre Salvador, 118, decimal 60. Torre 186, gol 184, bom dia. Gente, é que o meu bravo mantém a linha do litoral 507, reporte através de Pituaçu. Salvador, bom dia, o Gona 772, na ponte 3, autorização Recife, nível 390, a informação hotel. Gona 372, confirme se fez uma demilhar. Creio que sim. E sim, certificado, mantém se tomada a copia. Ok. Valeu, ground, go 1891, and pass by alto. Go 1891, clear taxi via Alpha and Juliet, apron 404. Taxi via Alpha, Juliet, and position 04, go 1891, that's it. Número 2 para copiar a guarda, está 3733. Yak, meu bravo, passando o Pituaçu, senhora. Yak, com meu bravo, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre, frequência 118, decimal 60. 26, bravo. Salvador Ground, now 4950. Maintain standby, please. Standby. Salvador, bom dia, gol 1184.

Salvador, bom dia, Canal 6311, informação até autorização Guarulhos, posição 05, pronto, copo. É, 6311, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, nível 360 autorizado, na Pazulu 1-0. Decola a saída da El, Lida Motiva, primeira curva direita, pistão 1-0. Acione 5515, controle Salvador, 1208. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Pazulu 1-0. Decola pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Lida Motiva, 5515-20.8. 6319. Posicionamento 319, cotejou correto, chame posicionamento. 6319. A Juliette, gol 1184. Mantenha a posição, aguardando o portão 03. Mantenha a posição, gol 1184. Gol 1352, por favor. A companhia nos informou que a DLA foi feita para a 09 lá. Ok, sim, chegou 1372. Estamos apenas aguardando confirmação do centro. Tá ok, então. Quatro desça para 2500 pés, ajuste no zero no meio, autorizado a RNAVE e reporte estabilizado para a vida 366. 2500, reportar estabilizado, bom dia para você. informando, 372 está pronto para o pushback aguardando a autorização. Ciente, voo 1372, mantém a posição aguardando autorização de pushback. Olha. O Gol 1372, o Centro Recife informou que ainda não possui a sua DLA. A gente está checando com o PLN para autorização, ok? Aguarde um instante. Positivo, a companhia já confirmou que mandou, tá? Para 99. Afirmo, a sala S também confirmou que possui a DLA, porém o Centro Recife ainda não possui. Estamos aguardando a autorização dele. Sim, se puder nos ajudar em agilizar, eu agradeço. Estamos tentando na medida do possível. Muito obrigado. Salve, Salvador, é o Papadão Yang Romeu Bravo. Papadão Yang Romeu Bravo. Yang Romeu Bravo está no parque 3, ó. Ficou certo, 97 mil. Está com um a bordo da Costa Copa. O 1184, prossiga táxi até o portão 06. Até 06, 1184. Papatango Yankee Romeo Bravo, autorizado Cairo Lorenzo. O nome do país, conforme a rota, decola no corredor Axé, primeira curva à direita, pista decola do parte 3. Acione 0146, controle Salvador 1208. Pushback acionamento da 3663, portão da 7.2. Eleitoral, vai bater aqui o PL. Vai controle de terra, vai deixar de cima, vai ter uma bordo, pode alocar, deu 0143, o chamador 1023, é controle 208, o meu braço. E aí, Romeu Bravo, decolando o corredor, chefe. Tá, 3.063, mantém a posição aguardando. Aguarda. O Yankee Romeu Bravo corrigindo. Decola com proa sul, de acordo com instruções da torre. Chame para decolagem torre 118.60, que negão no 017, Yankee Romeu Bravo. 160, bravo. Está à sua esquerda, proa 056. Tanto desvio bem pequeno aqui, já está voltando já. São 3663, livre, push e acionar, chame táxi. Chame táxi, são 3663. Centro 3859, aguarde para a copa. Aguarde para a copa. Houston 3859, cópia. 3859. 3859, autorizado Curitiba, conforme a rota do plano, na Pazulu 21, nível 360 autorizado, saída Arpo 1, transição elefa após Nítibo, primeira curva à direita, pistão 1-0. Acione 5505, controle Salvador 1208. 3859, autorizado Curitiba, 360, via Pazulu 21. Escola da 510, curva direita, Arbor 1, pressão elétrica. Após 5505, Elton Holder, controle Salvador 208, na 3859. 3859, cotejou correto, chame para o piso de acionamento. Ainda não, o gol no 372, estamos tentando autorização junto ao centro. Ok. Para o senador, está perfeito, está chamando, por Salvador, 118, decimal 60, bom pouso. 18,6 graus. Gol, Oxalé 6250, acione identificação, desça via chegada Mali para o nível de voo 060, ajuste no 017, na presente está autorizado no ITAP. Voo 726, da presente voo Serra Vitor 366. Serra Vitor 366 para 3726. Bom dia, 3896, descendo para o nível de voo 1, 7, 0. 3896.